Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, hoje é quarta-feira, dia 18 de dezembro, está entrando no ar o seu Tema Livre, o espaço para a discussão de assuntos relevantes, importantes para a sociedade brasileira. Hoje nós vamos tratar, dando sequência até a assuntos sobre educação que nós vimos tratando no começo da semana, sobre o desempenho do Brasil no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. Eu estou com uma matéria aqui da colega Mariana Tocárnia, da Agência Brasil. Ela diz que o Brasil ocupa o 58º lugar em matemática e o 55º lugar em leitura e o 59º lugar em ciências, num ranking de 65 países no Programa Internacional de Avaliação de Alunos, cuja sigla em inglês é PISA. No ano de 2012, o cenário não é muito diferente do cenário de 2009, quando o Brasil tinha a 53ª posição em leitura e ciências e o 57º lugar em matemática. Segundo especialistas, ao longo da última década, o país apresentou avanços que devem ser comemorados, mas não representam melhoria expressiva na aprendizagem. Para tratar desta avaliação sofrível do país no PISA, que é uma avaliação internacional, nós estamos aqui no estúdio com a Sueli de Lima, que é coordenadora-geral da ONG Educar e pesquisadora da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, o Márcio Martins, que é diretor acadêmico do Centro Universitário Celso Lisboa, o Rogério Londero Boeira, que é especialista em desenvolvimento humano, fundador da escola Kultmann Management e Education. E também por telefone participam conosco o Hamilton Werneck, que é professor da Universidade Cândido Mendes, ex-integrante do Conselho Estadual de Educação do Rio de Janeiro e ex-secretário municipal de Educação de Nova Iguaçu, e Arlen Rosa, presidente da ONG Melhores Colégios, lá de Brasília. Muito bom dia a vocês. Eu quero abrir o nosso debate hoje conversando com a Sueli, que é pesquisadora e é coordenadora-geral dessa ONG Casa de Educar. Eu queria que você falasse, Sueli, como é que você vê essa avaliação? O Brasil parece tão mal, 65 países, nós estamos aí patinando entre lugares que ficam entre 50 e 60. Né? O melhor que a gente teve foi em 2009, 53, agora estamos com 58, 59. Como é que é isso? Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, conversando. Eu vejo da seguinte maneira, eu acho que o PISA é um dos pontos de vista que a gente tem para observar os nossos resultados. Né? Acho que a gente precisa avançar mais no desenvolvimento de outros pontos de vista. Esse do PISA é um ponto de vista internacional, digamos assim. Ele é criado fora do Brasil, a partir de princípios de educação de organismos internacionais. Acho que a gente precisa desenvolver as nossas condições de observar o nosso desenvolvimento na área. Acho que o Brasil vem se esforçando nessa direção, através da criação do IDEB e de outros instrumentos de avaliação, mas ainda nossos instrumentos de monitoramento e de avaliação dos nossos processos de educação ainda são muito tímidos e estão muito voltados para as avaliações internacionais, ou seja, para o olhar exterior. Acho que o que nos desafia é o desenvolvimento do nosso ponto de vista. Eu comparo um pouco a quando você tem um filho e está educando o seu filho. Se você está o tempo inteiro se utilizando como parâmetro para o desenvolvimento do seu filho, o que os colegas de seu filho está fazendo, ou o que a escola espera dele, o que a sociedade espera dele, se você não está conseguindo pensar essa educação que você está proporcionando ao seu filho a partir dos seus valores, a partir do que você conhece esquece do seu filho, você está sempre desfocado, você está sempre com uma das visões, mas não com a busca de uma visão mais completa. Então, me parece que nós precisamos olhar para o nosso processo de desenvolvimento e para o nosso processo de desenvolvimento da educação no país a partir de critérios e de condições dos nossos valores. Para isso, a gente precisa discutir o que é educação para a gente, né? Que educação a gente quer. Então, acho que essa discussão do PISA e esse ponto e essa avaliação é um dos pontos de vista, sem dúvida, não desconsideramos, mas não podemos olhar só com esse ponto, só com esse olhar. Não é só esse foco. Há que se desenvolver outras leituras do mesmo problema. Legal. Hamilton Werneck, você que é professor da Universidade de Cândido Mendes e foi do Conselho Estadual de Educação do Rio de Janeiro e foi secretário municipal de Educação, gostaria que você entrasse na conversa aqui. Como é que você, o que é que você tem a dizer sobre isso que a Sueli acabou de falar? Bom dia. Olha, eu concordo em grande parte com o que foi falado. Nós estamos diante de um resultado. E um resultado que, se você observar o ano de 2000, nós tivemos 4.800 e poucos alunos que foram avaliados. Isso no universo do alunado brasileiro é muito pouco para você ter uma amostra segura, uma amostra que realmente reflita o grande universo da nossa educação. Agora, em 2012, nós tivemos quase 19 mil alunos participando. É importante notar que os alunos que participam são aqueles que já concluíram o ensino básico, aqueles que, portanto, já têm mais de 15 anos. Então, nós temos um dado resultante de uma amostragem que, em grande parte também, pode ser, por parte de outros países, uma amostragem manipulada. Você tem, por exemplo, o resultado da China. Ali se fala do resultado de China Xangai, de China Hong Kong, de China Macau. Enfim, não é uma China só que é avaliada. É um grupo determinado. E no caso de Xangai, sabe-se que há uma preparação específica para isso. Bom, aí vem a pergunta. E se o Brasil fizesse a mesma coisa, tenderia a ter o mesmo resultado? Eu creio que não. Porque o nosso problema principal não está somente em colocar a criança na escola, em desenvolver mais investimentos para a educação. O que é crucial e não muda é o modo como se ensina, o que se ensina, para que se ensina. Houve uma entrevista recente num jornal de grande circulação em que um estudante que esteve na Inglaterra e no Brasil por duas vezes, estudando lá e cá, ele dizia o seguinte: o Brasil ainda prioriza muito a memorização, enquanto os outros priorizam a questão do debate, a questão de saber por que que tal fato ocorre. Não se trata apenas de saber que 2 mais 2 correspondem a 4, mas resta saber por que que 2 mais 2 correspondem a 4. Então, o PISA avalia muito a questão da capacidade de uma pessoa raciocinar, pensar, criar. E, de fato, a nossa educação, ela está altamente focada em memorização, em quantidade de coisas. Então, por isso é que a nossa evolução é uma evolução mais tímida e uma evolução mais lenta. Sim. Aí vem a questão seguinte: o que então é necessário fazer? É necessário você mudar o enfoque de como se prepara um professor dentro da universidade brasileira. Você precisa ter um trabalho curricular e de programas de ensino para chegar à conclusão de quais assuntos deveriam ser retirados, que não servem mais, que não têm mais utilidade alguma, que não levam a pessoa a pensar e a sentir. E, diante de uma mudança curricular mais profunda, nós teríamos, seguramente, melhora. Em suma, qualquer melhora, porque nós estamos gradativamente melhorando, com exceção do ano de 2006, que nós tivemos uma melhora pouco significativa, ela é um pouco melhor agora em 2012. Mas não é uma melhora para você fazer grandes comemorações, porque nós percebemos, através deste resultado, que nós temos muitas falhas, sobretudo na área de ciências e matemática. Nós estamos piores do que no setor de leitura. É verdade. E em matemática estamos piores do que todos os outros. Entende-se isso? Por quê? Porque a matemática, ela é e foi sempre banida da formação do professor. O professor procurava ser professor muitas vezes porque não queria, não gostava de matemática. E a matemática é ensinada, não com toda a sua beleza de descoberta que ela traz em si mesma, mas ela é ensinada no sentido das pessoas lidarem com questões abstratas sem compreendê-las. Legal. Lidando com fórmulas pela fórmula, sem saber o que, que as fórmulas realmente significam. Ok, Milton, então, vamos dar um tempinho aqui, daqui a pouco você volta. Eu queria só chamar a atenção de que essa é a quinta edição do PISA, que é o Exame Internacional, Avaliação de Estudantes, e que o Brasil começou na primeira edição, no ano 2000, com 4.893 alunos participando. Sim, agora está com 18.589. Agora 18.589, no entanto, em 2009, que foi a penúltima edição, nós tivemos um número maior, um volume maior, 20.127 estudantes participando. Sim. Eu queria chamar a participação também do Arlen Rosa, que é presidente da ONG Melhores Colégios de Brasília, porque, né, no final das contas, nós estamos falando não só da melhoria do ensino, como o Hamilton acabou de dizer, mas também dessa ótica que nós temos sobre o nosso próprio processo de educação, como a Sueli enfatizou no início. Não adianta você ficar comparando, e o Hamilton também disse isso, comparar com China, comparar com... nós temos que comparar conosco e nossa realidade e avançar nisso aí. Eu queria que o Arlen entrasse nessa conversa. Bom dia, Arlen. Bom dia a todos. Obrigada por estar participando desse programa. Assim, um ponto de vista, principalmente os melhores colégios hoje em dia, eu creio que o Brasil não tem que dar tanta importância a avaliações internacionais, apesar de tudo, de que só 65 países que participam dessa avaliação. Então, se hoje a educação brasileira não se preocupar com a educação brasileira, não importa o ranking, não importa qualquer programa de avaliação, o Brasil sempre vai estar em 40º, 50º, etc. Os melhores colégios, eles se preocupam muito na educação brasileira. Na educação brasileira em todos os focos. Entendeu? Por quê? Eu li, acho que dia 4/12, saiu a reportagem, igual o amigo estava falando, a respeito da China. A Time acusou a China de ter trapaceado, né? Selecionado os melhores alunos de Xangai e Hong Kong para fazer essa avaliação. Então, quer dizer, a China ficou ranqueada nas melhores posições. Algumas escolas particulares e públicas, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, quer que seja a federação, também fazem dessa mesma forma, principalmente no Enem. Então, se preocupa em estar bem ranqueado e não se preocupa na educação em si. Hoje o pai quer o filho numa federal. O pai quer a melhor educação para o filho. Só que, assim, os melhores colégios hoje, ele avalia a escola em 7 a 8 critérios. Não só como o Enem. O Enem ranqueia as escolas mediante a nota do aluno. Não conhece a escola, não conhece a estrutura, não conhece a formação dos professores e outros itens demais. Uhum. Então, assim, okay. Eu creio que o Brasil não tem que se preocupar com avaliações de pouca repercussão, se preocupar com a educação interna. Legal, Arlen. Eu queria puxar a participação também do Rogério Londero Boeira e do Márcio Martins, que estão aqui conosco no estúdio, juntamente com a Sueli de Lima. Uma coisa interessante sobre essa trapaça chinesa é que isso é o que é o conhecido auto-engano. Porque o que adianta você mandar os seus melhores alunos fazerem a prova para você aparecer bem numa estatística internacional, se a realidade com a qual você convive diariamente é bem distinta disso aí? Rogério, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Bom dia. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite, participar desse programa. Essa parte de controle e de emissão de resultados controlados significa muito para os países, não só para o Brasil aqui, mas também para os países como China e outros países que se encontram no mesmo patamar de desenvolvimento. Por quê? Porque para eles os investidores nesses países vêm com outros olhos, países que estão indo melhor e que estão oferecendo uma mão de obra mais qualificada do que a mão de obra de outros países. Mas, como tu falaste, isso é um auto-engano. E nós nos auto-enganamos o tempo todo. Nós nos auto-enganamos quando nos percebemos que não conseguimos aprender tudo aquilo que nos é esperado aprendermos para podermos ser o quê? Para podermos ser profissionais de sucesso. E com isso a gente tem o quê? A gente tem exatamente a formação de um cluster de escolas de referência no Brasil inteiro, ou na China, ou em algumas outras regiões. E com isso, nós não temos a maximização da aprendizagem no país como um todo. O que esses resultados do PISA, ou resultados do Enem, ou resultados de qualquer outro critério podem ser, vão mostrar a mesma coisa. Nós não temos uma boa educação no país, infelizmente. Eu acho que nós temos que botar... a mão na consciência e saber que nós temos muito trabalho a desenvolver se nós quisermos uma educação de fato boa no país. A educação no país hoje não consegue chegar a ponto de você ter uma compreensão de problemas básicos. E isso não só em matemática ou ciência, como o Hamilton realmente ressaltou, mas na parte de leitura, na parte da língua portuguesa. E isso é muito grave. Se a gente quiser trabalhar um programa de fato, a gente pode ter soluções como rodízios entre as escolas melhores ranqueadas, a gente pode ter rodízio entre os professores. Por exemplo, outro dia a gente estava pensando no vestibular da USP. Então, eram 140 mil, 180 mil, não sei, para 11 mil vagas. Tá, 11 mil vagas para os vestibulares. E quem não passar nesse vestibular vai fazer o quê? Vão para faculdades piores? Sim, porque a USP é a faculdade mais desejada no país. Então, a USP aparece na classificação do... É a única, que aparece. Não, no Thomas, não, não, 156 do Thomas Reuters. Então, aparece na posição 156. Quer dizer, a única brasileira que aparece entre 200 universidades do mundo. E aí tu tens uma coisa seguinte, poxa, se eu tenho escolas públicas, se eu tenho escolas federais, se eu tenho escolas municipais, e eu consigo fazer um programa para fazer uma troca, trabalhando o que há de melhor entre essas escolas, eu tenho muito a ganhar com isso. E a outra coisa que eu ressalto é a participação da família. A gente estava conversando aqui antes do programa começar, a participação da família na educação das crianças é muito importante. Sim, Márcio, eu queria que você falasse um pouco também. Esse que você ouviu foi o Rogério Londero Boeira, agora o Márcio Martins, que é diretor acadêmico do Centro Universitário Celso Lisboa. Bom dia. Bom dia, queria agradecer pelo convite, é um prazer estar aqui, com vocês. Acho que alguns aspectos importantes, eu concordo com os colegas, estão relacionados aos indicadores, Acho que muito importante para um crescimento de um país é a preocupação que a gente tem que ter com relação aos indicadores. Acho que os indicadores, eles fortalecem todo um planejamento e nos ajuda a estruturar a educação de uma forma geral, não só no Brasil como no mundo. Mas dentro desses indicadores, quando a gente começa a conversar sobre o PISA ou sobre o Programa Internacional de Avaliação de Alunos, a gente tem um problema importante, que é a questão da gente estar tratando a diversidade, A diversidade dos países, as diferentes culturas, uma série de diferenças que são importantes de serem consideradas e, ao meu ver, não são consideradas nessa estrutura de avaliação. E outros indicadores que são dados desse programa é quando a gente começa a observar que a gente incluiu 420 mil alunos nesse ano de 2012 nas escolas. E aí eu me preocupo, a gente colocou 220 mil alunos, isso é um dado positivo, mas ao mesmo tempo tem que ser avaliado de que forma a gente está tratando esses 420 mil novos alunos nas escolas. A questão do ensinar e aprender, acho que é muito importante nesse ponto de vista. A gente hoje fala de investimento na educação, a gente observa que o Brasil cresceu muito de 2000 para cá, hoje mais que 5% do produto internacional 1% do produto interno bruto, do PIB, é investido em educação. A forma como esses investimentos são feitos, eu acho que a gente tem que começar a pensar aí nos novos programas, de que forma esse investimento é feito dentro da escola. Hoje, eu costumo tratar a escola, e é um pensamento que eu corroboro com o nosso Rubens Alves, ele né, comentava e num texto dele muito feliz, ele falava que a escola ela tem que ser vista não como o professor falando para o aluno, e sim a gente aprender por experiências. E nesse texto dele, ele comenta numa determinada fala que ele estava produzindo lá num dia entediado uma prateleira, e a filha da sua assistente perguntou: o que você está fazendo? Ele falou: não, estou fazendo uma prateleira. Aí ela falou: mas para que serve? Ah, serve para segurar as coisas. Aí ela: mas o que você está usando? Não, isso aqui é uma trena. Para que serve uma trena? Aí ele falou: e quando eu vi, eu estava ensinando o sistema decimal para ela. Uhum. Então, hoje eu me preocupo quando eu enxergo no próprio sistema de avaliação, em que no Brasil apenas 39%, uma escala de 30% dos alunos estão felizes na escola. Então, se eu não estou feliz e eu não tenho a felicidade de ir para o banco da escola, poder interagir e aglutinar novos conhecimentos, isso também altera os nossos resultados educacionais dentro do país. E isso é um ponto a se considerar. Como é que a gente consegue tornar os nossos programas que tragam mais satisfação para o aluno. E os reflexos que isso vai trazer não só para o ensino médio, mas que isso traz também para o nível superior. Porque a gente hoje está falando de um programa de dar acesso ao estudante no nível superior. Então eu tenho um aluno que tem dificuldade, tem gap de conhecimento de matemática, leitura e português, que são conhecimentos básicos para qualquer curso superior e que tem acesso ao nível superior, nas universidades, seja aí pelo sistema de cota, ou seja pelo sistema tradicional, ou seja nas universidades privadas. Então, a preocupação que nós temos que ter também, enquanto educadores nas universidades, de preparar também um ambiente para receber esse aluno, porque se ele não tem dificuldade na matemática, como é que ele vai conseguir, por exemplo, fazer uma disciplina de cálculo na engenharia? Então é um ponto para a gente se preocupar, e essa preocupação tem que ser feita através de programas aí como programas de acesso, onde a gente procure aí tornar possível o acesso do aluno a essas disciplinas. Então hoje a gente tem uma outra realidade também, por conta desses dados, no próprio nível superior. É de preparar esse aluno para poder ingressar, visto que um dos principais indicadores de evasão da escola, seja a escola no ensino médio, fundamental ou no nível superior, é a questão do aluno, ele perdeu o interesse pelos estudos porque ele não consegue acompanhar. Então a gente precisa ajudar esse aluno a acompanhar. Essa é uma grande preocupação que eu tenho, no sentido de ajudar os nossos alunos a poderem acompanhar a turma, para não tornar esse modelo de evasão. E aí eu concordo com o colega Landeiro quando ele fala o seguinte: a gente precisa envolver a família nesse mecanismo, a gente precisa trazer essa realidade para a família e tornar possível um programa de integração e interação do aluno dentro da escola, fazendo com que ele consiga acompanhar e chegar à sua meta. Acho que a palavra também para a educação brasileira é a palavra ajuda. Hoje a gente precisa ajudar e não ter indicadores somente para a gente avaliar e dizer num sistema de ranqueamento que eu sou melhor ou pior. Acho que o discurso para a gente hoje é entender a metodologia que é aplicada no programa internacional aí de avaliação estudantil. E até mais do que isso, eu acho que a nossa discussão aqui no final das contas vai cair para esse modelo de educação que nós temos, o modelo de vida do próprio país, quer dizer, o desenvolvimento econômico baseado nessas premissas em que ele é baseado, e a sociedade competitiva, tudo isso é que leva... A gente cria o arcabouço onde você vai criando as malhas, as redes aí que vão, e o ensino está nisso aí. O mercado de trabalho, a escola que forma exclusivamente para o mercado de trabalho, um mercado de trabalho que está extremamente competitivo e que cada vez mais exige qualificação, e essa qualificação você não obtém na escola, a escola técnica que se sobra. Em resumo, nós temos um cenário que não é o PISA, e não é o Enem, e não é nenhum outro... nenhuma outra aferição nacional ou internacional, ou mesmo regional, se a gente fizer região norte, região sul, que vai dizer qual é a solução, vai apontar o caminho. Eu acho que a gente tem que ter uma discussão mais conceitual, mais filosófica sobre a educação e sobre esse modelo de sociedade que nós estamos vivendo. Eu queria que vocês se debruçassem um pouco sobre isso, para nós sairmos dessa coisa, dessa estatística, que no final das contas é só um número, como já dizia o Roberto Campos. Estatística é muito legal, mostra tudo e esconde o essencial, igual ao biquíni. Então, Sueli, queria que você retomasse aí a conversa para a gente... E vocês, por favor, intervenham, não fico esperando que eu retome a conversa, não, tá? Ok. Tá ficando animado, não é isso? Então, eu acho que é um tema muito polêmico. Acho que esses momentos em que a gente se dá diante de uma pesquisa, de um resultado como essa dessa avaliação e de outros tantos, todos os nossos resultados na área da educação, eles estão... O que está em questão é o que eu tenho comentado. O que, que nós estamos entendendo por qualidade? Né? Quando nós falamos do Brasil não tem qualidade na educação, nós precisamos debater mais o que, que é qualidade. Porque é um campo de disputa. A gente não pode pensar que a educação ela está necessariamente atrelada ao desenvolvimento de mão de obra para o país, para esse desenvolvimento econômico do país. Existem outros desenvolvimentos, existem outros motivos para que a gente... outros objetivos para a educação que precisam ser ampliados. Eu entendo que nós, até então, avançamos nos indicadores e numa visão de educação bastante voltada para aquilo que a gente consegue mensurar, né? Como foi comentado aqui nessa primeira rodada da conversa. Nós precisamos avançar e pensar o estudante, sua formação, num sentido integral, num sentido ampliado. Porque a gente sabe muito bem que estudantes estão ainda, infelizmente, na escola porque precisam do diploma e não porque estão diante de um processo de aprendizagem. Estão vivenciando o processo de aprendizagem, estão interessados naquilo que nessa aprendizagem que a escola pode lhes oferecer. Então, eu acho que a gente tem esse desafio. A escola não faz sentido para o estudante, né? O estudante, ele tem uma série de desafios na vida social dele, e isso a gente fala do estudante, a gente fala do Brasil também, a gente pode pensar o foco no particular e pensar o foco no social. Quer dizer, da mesma forma que o estudante não vê sentido naquela educação, a gente também se pergunta qual é o sentido dessa educação que nós, brasileiros, estamos promovendo. Até que ponto que está havendo debates sobre esse objetivo? Porque enquanto isso não ficar um pouco mais fundamentado e claro entre nós, educadores, o projeto de nação, mesmo que um projeto seja sempre algo provisório, sempre algo em debate, mas a gente precisa ter claro que desenvolvimento é esse que nós estamos buscando promover e que estamos aí, somos um dos países em franco desenvolvimento. Então, acho que o desafio é esse, é ir além de uma visão mensurável da educação, é construir sentido para a aprendizagem escolar, é construir debates em torno do que é do que é qualidade para a educação, para os profissionais que atuam na área da educação. Acho que todos os processos de avaliação precisam considerar a experiência do corpo docente brasileiro, o MEC e, enfim, as agências de avaliação precisam escutar os professores, os professores e os estudantes precisam ser parte integrante dos processos de avaliação, dos processos de construção de indicadores para as avaliações. Eu, ano passado, fiz uma pesquisa e eu identifiquei 67% dos professores estão insatisfeitos com os processos de avaliação realizados no país. Isso precisa ser levado em consideração, porque ele... Então, acho que o que nos desafia no momento é a criação de um fórum, porque a gente tem um sistema escolar no Brasil, mas a gente não tem um sistema educacional. Um sistema educacional é algo ampliado, ele é a escola relacionada com as famílias, relacionada com os museus, com as bibliotecas, com toda uma comunidade, com todo um território. Isso é um sistema educacional, é algo ampliado. E o que a gente tem é o MEC que pensa a escola, que pensa a universidade, que pensa... É um sistema escolar. Isso a gente tem desenvolvido, mas... Eu imagino que quando a gente consiga pensar uma educação num campo mais ampliado, a gente também vai conseguir avançar nesses desafios de pensarmos o que é qualidade para a educação, de pensarmos as condições de construção de sentido para as aprendizagens que nós estamos desenvolvendo em nossas escolas, porque elas vão ter pertinência social. Me parece que esse é um desafio que nós professores temos aí pela frente. Eu concordo com a Sueli nos pontos de que é necessário estabelecer índices corretos e índices que possam servir de base para estarmos sempre melhorando. Só que, baseado nisso, a gente consegue estar fazendo duas coisas principais. Conseguimos estar adequando o currículo das escolas às necessidades, sejam elas sociais, sejam elas profissionais, mas a adequação dos currículos, por quê? Porque hoje nós temos no Brasil, de norte a sul, nós pegamos o mesmo currículo de uma escola do Amazonas, é o mesmo currículo que o MEC espera que uma escola no Rio Grande do Sul participe. Só que se a gente pega o que os alunos do Amazonas aprendem, pode estar muito diferente, muito distinto daquilo que os alunos do Rio Grande do Sul. E também a distinção entre escolas públicas e escolas privadas. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, concordando com o Hamilton, a parte de metodologia. É premente a gente rever a metodologia, a nossa metodologia de ensino hoje. E a terceira coisa que eu gostaria de colaborar aqui é lançar um desafio de, os professores precisam, e eles têm essa necessidade, assim, nós todos como professores, temos a necessidade de estarmos sempre nos desenvolvendo. Então, uma coisa que deve ser feita, principalmente nas escolas públicas, é garantir isso ao professor. É garantir essa aprendizagem contínua aos professores. Por quê? Senão a gente vai continuar, como o Hamilton falou, a gente vai continuar ensinando matemática 2 mais 2, enquanto lá fora já se busca um outro nível de matemática, se busca um outro nível de ciência, se busca um outro nível de língua materna. Então é muito importante a gente prestar atenção para o desenvolvimento dos professores, em conjunto com os alunos, logicamente, mas para rever sempre a metodologia e colocar a metodologia aplicada e fazer essa integração entre as escolas. Nesse fórum pode ser feito isso. Então, por quê? Porque é muito necessário que os professores participem junto com os alunos na maneira que eles vão estar sendo avaliados. Porque o que a gente tem, a Sueli falou uma coisa que eu acho assim, muito brilhante, que é, nós temos que saber o que queremos chamar de educação. E essa educação nós estaremos sendo avaliados por isso, mas nós temos que saber o que nós queremos chamar de educação. Não estamos aqui levantando uma só opinião. São várias pessoas distintas, de locais distintos, e eu creio que todos estão participando, tanto as instituições, como pais, como alunos. O maior interessado, que é o governo, ele não participa. Ele não tem políticas necessárias, tá falhando ao estabelecer políticas públicas capazes de transformar a realidade do ensino no país. E isso gera um grande problema. Até mesmo melhores colégios encontram vários problemas ao ranquear as escolas. São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro são os principais pontos do país. E como o amigo acabou de falar, a educação é totalmente diferente e distinta em todos os estados da federação. Dificilmente você encontra uma coisa igual, idêntica a uma outra escola, seja do Amazonas, seja do sul do país, ao centro-oeste do país. É totalmente distinto. Então, quer dizer, se o governo não participar, não interagir com instituições, pais e alunos, não vamos estabelecer boas políticas públicas de educação. Arlen, Rogério Londra novamente. Eu só gostaria de fazer uma provocação, Arlen. Então, o que a gente pode fazer sobre isso? Ou seja, se o governo não participa, a gente ata as nossas mãos, ou a gente cobra do governo isso de uma maneira consciente? Então, qual a tua opinião sobre isso? Eu creio, eu mesmo já estou comprando uma briga muito grande com o governo com referência ao MEC. Nós temos diversas ligações, diversos e-mails, parabenizando os melhores colégios pela iniciativa, porque não existia uma ferramenta dessa forma. Hoje, o MEC avalia o aluno ou a instituição pela nota da redação e nota das provas objetivas. Ponto. O que mais o MEC avalia? Nada. Não tem uma política pública de educação decente que você fala, não, o MEC criou uma comissão, foi nas escolas, viu estrutura, viu o gabarito dos professores, viu a história da escola, a crítica de pais e alunos, etc. Não tem. Então, assim, eu já brigo muito com o governo em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, principalmente com o MEC, por causa dessas políticas que eles dizem que existe e que não existe. O próprio ministro da Educação, Luiz Mercadante, ele deixou bem claro que a avaliação do PISA não era um bicho tão feio. Simplesmente por quê? Porque os filhos dele estudam nas melhores escolas. Uma educação diferenciada, entendeu? Então, para ele, o PISA não é um bicho tão feio. Concordo em certo ponto que o Brasil tem que se preocupar com a avaliação interna, não externa. 65 países não vai fazer muita diferença. E como o outro colega falou, todos os alunos que fizeram a prova estavam com 16, 17, até 18 anos. Já tinham terminado, entendeu? O ensino médio. Então, não estava interagindo no ensino médio. Então, é muito complicado. Muito complicado. Eu já bato de frente com o MEC por causa disso. Eu acho importante também, né? Acho que nesse contexto a gente entender as outras variáveis que a gente está falando de avaliação, né? É importante a gente pensar também que a gente tem que ter uma avaliação que ela seja construtiva e não punitiva para as instituições, sim, sejam elas privadas ou sejam elas públicas. Eu acho que a construção ela tem que ser coletiva, no intuito da gente melhorar, né? Hoje a gente observa que, de certa forma, existem alguns modelos que acabam sendo punitivos pelos seus conceitos e como eles são disparados, de forma a criar um alarde em algumas coisas que não são... Não é somente problema da escola, isso é um problema de uma construção de políticas públicas necessárias para isso. Acho que uma outra coisa importante, aí, conversando e corroborando aí com o que a gente iniciou falando com a professora Sueli, é a questão da gente entender a realidade que a gente tem hoje no país. Assim, hoje o país mudou, o país de 2000 não é o país de 2014. Hoje existem ferramentas educacionais muito importantes que têm que ser validadas. Não adianta a gente achar que eu não posso considerar que o Facebook, considerar que a internet, elas não são ferramentas educacionais que vão ajudar o aluno a construir o seu conhecimento e desenvolver a questão do ensino-aprendizagem. O que está mais contribuindo hoje em dia são essas ferramentas, né? Com certeza. E assim, a pergunta que eu faço é se o nosso professor hoje está preparado para trabalhar com um aluno digital. Né? O nosso aluno é digital, hoje o nosso aluno não é mais analógico, né? O nosso aluno é um aluno que o tempo todo ele sabe do que está acontecendo e a gente passou por um patamar que ele está na sala, independendo da escola, ele tem um smartphone na mão e está questionando aquilo que está sendo dito. Agora, Márcio, tem uma coisa também que é uma resistência do sistema a essas novidades. Ou seja, o próprio sistema educacional resiste à utilização, ao emprego dessas ferramentas, que são ferramentas ainda não muito bem assimiladas pela cultura educacional brasileira, eu diria até mundial. Quer dizer, nos Estados Unidos, um estado já aboliu o ensino da escrita, né? Agora, já quantos são? 15. Sim, quantos? 15. 15 estados. Para falar no microfone mesmo. 15 estados. 15 estados. Eu queria que o Hamilton, você está aí ainda, Hamilton? Eu estou. Ah, bom, eu pensei estou, que você... Eu estou fazendo um esforço para ouvir o que os colegas estão falando. Tá muito eu ouvi um ronco aqui, achei que era você. Estou brincando, Hamilton. Entra aí na conversa. Com muita dificuldade, mas estou vendo. Uma questão, hein? Sim, como? Pode falar aí. Fale você. Você está acompanhando, você entra também aí na nossa conversa. Perfeito. Veja bem, nós temos evoluções, eu já falava isso na primeira intervenção, agora nós não podemos ficar apavorados com esses resultados como se eles fossem, em termos absolutos, o que realmente caracteriza tudo aquilo que se faz no país. Sim, sim, concordo. Mas foi muito bem colocado aqui, o Brasil é altamente diferente nas suas regiões. É verdade. E nós não podemos, então, fazer uma comparação de Brasil como um todo com uma região, por exemplo, da China. Isso é que distorce também o PISA, né? E a pessoa precisaria observar. Quer dizer, uma coisa se eu reúno um grupo de Xangai, outra coisa se eu reúno pessoas de várias partes do território chinês. Ou se eu apanho alunos de várias partes do Brasil e levo para um centro em Brasília... para, por assim dizer, prepará-los para fazer o PISA. Resultado disso é uma grande distorção, não é a nossa realidade. Não é? Então, nós, creio, precisamos dar muito mais ênfase às avaliações que nós temos, que nós praticamos. Interno. Isso é muito importante. Sem ficarmos com o alarde que muitas vezes surge através dos meios de comunicação. Como uma vez, uma escola do Amazonas, uma escola indígena, foi a pior escola do IDEB. Mas é evidente que tem que ser. Eles falam lá, a língua portuguesa é a segunda língua falada. A primeira língua falada é a língua tribal. Uhum. Então, com uma prova, marcadamente, com questões em português e muito longas, essas crianças não têm como entender. Então você nem precisa fazer o IDEB para saber do resultado. E outra, eles aplicam a prova sem instrução alguma, né? Sem condição alguma. É verdade. Foi lá na região de okay. São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. É lá em cima, né? Lá no alto. Lá no alto. É, lá na cabeça do cachorro. Então você tem uma... Até saiu uma reportagem, eu li, a escola vem arrumada, as crianças muito arrumadinhas, etc. Ótimo. Mas isso não aparece no IDEB. A escola é boa, né? Aqui elas estão péssimas em português. Mas a gente já sabia disso de antemão. Porque elas falam, em primeiro lugar, a língua tribal. Pois é, tinha que fazer um IDEB na língua deles, né? Exatamente. Aí eles estariam muito bem. Se você quer priorizar o indígena e incluir o indígena, você também tem que olhá-lo com um olhar próprio, não é? Da sua cultura, da sua fala. Pois é, isso aí. Eles colocam lá, selecionam lá 60 alunos indígenas, colocam a prova lá, faz a prova, não dá instrução, não vê qual é a primeira língua falada deles, etc. Pois é. Olha, a autoestima desses indígenas só não diminui porque eles não leem os jornais do nosso Triângulo Belo Horizonte, São Paulo e... Porque não é só no IDEB, né? Eles não estão inseridos no geral. Porque se eles estivessem inseridos também no geral, aí eles iam ficar muito, muito mal na foto, né? Exato. Eles não estão na foto. Eu acho que existe um esforço. Eu acho que a gente não pode generalizar assim. Não quero defender o MEC, mas eu sei, eu conheço, há muito esforço do MEC, sim, nessa direção, do reconhecimento das diferenças da educação indígena. É claro que é um desafio enorme, né? Nós somos um país jovem, né? Nossa democracia é mais jovem ainda, então assim, a Constituição tem pouquíssimo tempo, então eu acho que a gente tem que ter, assim, é aquela coisa, vamos nos avaliarmos, né? Vamos avaliarmos a partir da nossa história, do nosso processo. É claro que nós sabemos que o nosso desafio é enorme, mas a gente vem tentando sim olhar para a educação indígena de forma diferenciada. A gente não pode... acho que essa tensão entre o núcleo comum e o reconhecimento das diferenças regionais, né, a nível de currículo nacional, eu acho que é uma questão que está prevista na LDB. Né? Na LDB a gente tem uma... assim, é claro que a gente pode melhorar e atualizar de fato conquistarmos o que está previsto na LDB. Mas a LDB, ela tem a previsão de um currículo comum e um tempo grande para o desenvolvimento dos saberes locais e é que se considerar que esse currículo comum, ele pode ser abordado, desenvolvido pelos professores de forma diferenciada pelo país. Mas todos nós concordamos que todo brasileiro precisa aprender a ler, precisa aprender a compreender a história, e aí vamos discutir o que é a história do país, que aí sim nós temos que discutir esses pontos de vista. Mas existe sim um núcleo comum que não é difícil de trabalhar e de também debatê-lo e ampliá-lo, porque eu acho da maior importância que os brasileiros conheçam as regiões indígenas, aonde os povos indígenas estão situados, e isso ainda não está. A questão africana, por exemplo, a gente precisou de uma lei para conquistar isso. Isso, na minha opinião, não precisaria de uma lei, isso precisa de debate. A gente precisa, não que eu desconsidere a lei, é porque eu acho assim, que lamento que a gente precise de uma lei para efetivar algo que está claro que o Brasil não foi descoberto em 1500 e que a participação africana e indígena precisa ser revista, enfim, né? Que eu, como brasileira que estudei em boas escolas, não sei nada dos povos indígenas, porque nunca ninguém me ensinou nada disso, então eu preciso correr atrás dessa informação. Então, é claro que esse núcleo comum, ele é um tema que exige tensão, que ele é disputa, mas existem critérios básicos e voltados para a educação. Sim. Eu acho que a gente tem esse desafio aí de manter essa tensão no ar com o MEC e com a sociedade civil e com as universidades. Eu participei de algumas audiências públicas na Câmara Distrital em Brasília, e o engraçado é um parlamentar virar com um professor de escola pública ou privada que seja, e por que não investir na educação? nós somos jovens, por que não aprender jovens, que é totalmente diferente do que aprender quando estiver mais velho. É claro. Ô Arlen, eu queria colocar uma questão, nós estamos caminhando para o final do programa, eu queria colocar uma questão geral para vocês aqui, para cada um abordar num tempo máximo de um minuto, para nós podermos ficar dentro do tempo aqui do programa, porque senão você que está aí em Brasília sabe que Brasília manda, né? Então eles entram por cima aqui, se eu estiver falando, corto meu microfone. A questão é a seguinte, pelo que a Sueli falou aqui, pelo que tudo que nós conversamos aqui nessa hora, nós temos uma condição, eu acho que sui generis, o Brasil tem uma condição pela juventude do país, pelo fato do Brasil estar com 200 milhões de habitantes, as próprias condições históricas dessa nação que está se revendo a cada momento, de criar, tem condições de criar um caminho que seja um caminho também original, um caminho que vai inclusive mostrar ao mundo opções, alternativas, que não seja a repetição de modelos europeus e norte-americanos que já estão falidos. Né? Eu queria que cada um de vocês falasse um minuto sobre essa, para deixar até uma mensagem, quem sabe, de esperança para quem nos está ouvindo agora. Começando com você mesmo, Arlen. Eu creio que tendências a melhorar sempre existem. O querer é o poder. Eu estou cansado de ouvir a mesmice do MEC que seja, secretário de educação que seja. Eu creio que querer é poder. Eu acredito nessa frase, que é bem simples, bem direta e objetiva. Quando a gente faz, acontece. Entendeu? Uhum. Hoje em dia, eu creio que chega da mesmice, nada se cria, tudo se transforma. Chega da frase, nada se cria, tudo se copia. O Brasil gosta muito de copiar coisas estrangeiras. Já que vai copiar, nada se cria, tudo se transforma. Copia, mas transforma numa coisa melhor, numa coisa mais palpável, numa coisa que alunos, professores, qualquer profissional que seja, observe e veja, não, isso vai dar certo. Legal. Comprar a ideia, eu creio nisso. Legal. Hamilton Werneck, você agora, um minutinho. Perfeito. Eu assisti a uma entrevista com o sociólogo italiano Domenico De Masi há uns 3 meses atrás. O De Masi dizia o seguinte: o Brasil passou 400 e tantos anos olhando para a Europa. Não deu certo. Passou entre 80 e 100 anos olhando para os Estados Unidos. Não deu certo. O Brasil chegou a um ponto de maturidade em que ele tem que olhar para um espelho e dizer para si mesmo: o que eu, Brasil, quero fazer deste país? E a partir daí, começar realmente a trabalhar. É dadas as diversidades que nós temos, são diversidades muito, muito sensíveis e muito práticas. Um município amazônico que tem uma região elevada e uma região de várzea, na região elevada você começa o ano letivo em fevereiro, mas na região de várzea você vai começar este mesmo ano letivo em junho. São situações que nos levam a pensar que realmente o país é muito diferente, é muito diversificado, e uma ação igual para todos e para todas as regiões nunca dará certo. Legal. Márcio Martins, você agora. Eu concordo com o que a Sueli fala, no sentido de que o Brasil ele vem melhorando, né, e fazendo um grande esforço aí. Mas o que eu acho é que falta um pouco de foco na aprendizagem. Eu acho que a gente precisa compreender e escutar mais os nossos alunos, os nossos pais e os nossos professores. Acho que a gente tem que tirar um pouco o foco do indicador e começar a validar o foco no estudante, no aluno, aquele que de fato tá na escola e que precisa da escola. E eu acho que dentro desse conceito, a gente precisa começar a discutir a questão da matriz de competência. A gente precisa entender quais são as competências por região que os nossos alunos precisam desenvolver, quais habilidades esses alunos têm que ter para que a gente comece a falar de desenvolvimento econômico. Cada região tem um potencial econômico diferenciado, cada região ela tem as suas questões econômicas sendo tratadas. Então a gente não pode, né, generalizar, e aí eu concordo no sentido de achar que vai ser um sistema único, né, fechado, que a gente não vai chamar mais de matriz, vamos chamar de grade curricular, porque é uma grade grande, e aí a gente não consegue moldar isso, mesmo que a gente não tenha um currículo único, seja um currículo com 50% respeitando as diversidades da região. Então, acho que para a gente conseguir evoluir na questão educacional, melhorar os resultados do IDEB, do PISA, né, conseguir aproveitar os 5% que a gente investe, ou mais 5% do PIB, essas questões todas, a gente precisa considerar a questão do alunado, ou seja, o que, que o aluno precisa, o que, que ele quer, e conversar essas coisas com a regionalidade, entender que o Sudeste é diferente do Nordeste, que o professor do Sudeste é diferente do professor do Nordeste, e que a própria formação que eu tenho no Rio, de mestres, doutores, é diferente da que eu tenho no Norte. Né? Então, eu preciso considerar isso. E pontos que eu uso nesses instrumentos de avaliação também deveriam ser considerados por região. Ou seja, as regiões também deveriam tratar os seus instrumentos dessa forma. Legal. Rogério Londero Boeira, agora você. Eu iria um pouquinho mais longe do que o Márcio falou em relação a não só ver o que o aluno quer, mas ver o que a sociedade precisa. Exato, exato. É a demanda que a sociedade precisa para a gente chamar de educação. E baseado nessa demanda da sociedade, iremos estabelecer metas educacionais para avaliarmos, para corrermos atrás, para podermos melhorar sempre. E fazendo o quê? Fazendo comparações entre as regiões do Brasil. Porque todos nós falamos aqui, nós seis falamos aqui, o Brasil é um país muito diferente que requer muitas distinções e atenções distintas. Então, para isso, a gente tem que fazer comparações e levar, sim, experiências de um lado para outro do país. Com isso, a gente consegue envolver mais a sociedade naquilo que a gente espera para chamar de qualidade na educação. Legal. Sueli, você agora. Sueli de Lima. Eu acho que o desafio é uma maior articulação entre as nossas práticas culturais e as nossas práticas educacionais. A gente tem uma distância muito grande entre todo o saber, toda a potência cultural do país e aquilo que as escolas estão praticando. O nosso currículo, ele vem de fora, ele está marcadamente influenciado por um olhar em relação à ciência que é externo. E nós temos um país com uma riqueza cultural, uma riqueza de produção artística, enfim, com diversos saberes que precisam estar mais articulados à cultura. A gente tem um Paulo Freire, que é um dos grandes educadores do mundo, brasileiro, e nós avançamos pouco em relação à herança que esse grande educador deixou para nós e que estava baseada nessa dimensão do diálogo entre os saberes locais e os saberes das diversas populações brasileiras e o currículo escolar. Então, acho que esse é o ponto de desafio aí. Legal, vocês viram aí que esse tema é um tema para muito mais, para mais de metro, né, como dizem os gaúchos. Mas eu acho que no final das contas, o que nós podemos dizer aqui é que temos de resgatar, ou eu acho que é resgatar porque já houve antes, aquela escola que era a escola onde os alunos iam com prazer, onde os professores gostavam de dar aula, onde a diretora gostava de dirigir, onde a secretária estava lá na secretaria rindo, achando legal, as mães participavam mais. E o governo também se interessava pelas escolas e tinha uma preocupação maior com as escolas. Eu acho que a gente precisa resgatar esse tempo e a partir até dessa ótica que o Hamilton falou no final, que é a ótica do filósofo italiano, de você olhar para você mesmo no espelho e ver que você é feio, mas que você pode dar uma ajeitada, né? Você, não é condenado a ser feio a vida toda, né, Hamilton? Exato. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. O Tema Livre agradece a participação no debate de hoje do Rogério Londero Boeira, especialista em desenvolvimento humano e fundador da Escola Cultman Management e Education, o Márcio Martins, diretor acadêmico do Centro Universitário Celso Lisboa, a Sueli de Lima, pesquisadora da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, coordenadora geral da ONG Casa de Educar, que estiveram aqui conosco no estúdio, e por telefone a participação do Hamilton Werneck, professor da Universidade Cândido Mendes e ex-integrante do Conselho Estadual de Educação do Rio e ex-secretário municipal de Educação de Nova Iguaçu, também o Arlen Rosa, que é da ONG Melhores Colégios, lá de Brasília, que participou com a gente por telefone. Muito obrigado a vocês, a você que nos acompanhou também, um ótimo dia, e amanhã o Tema Livre está de volta às 10h05. Até lá! Isso.